DJ, DJ Wellington Franjinha. DJ Wellington Franjinha. Família Flor. Luxuosa Carroça da Saudade. Luxuosa, bora Stefa, bora Stefa. A Luxuosa já está no ar, galera. Uma ótima tarde a todos. Guarito Franjinha já fazendo a festa, já fazendo a onda. Daqui a pouquinho já tem Toninho, tem Josias, tem Tom Máximo. E o nosso quarteto animal se forma. Um abraço a galera do Reprise. O experiente da Ilha do Marajó. Eita, Salamanha! E a galera pode chegar. E a festa vai até altas horas. A gente vai no clima bem bacana, clima bem junino, pra galera dançar de montão. Chega mais um sucesso! Oh, pai! Sérgio! Palitão só lembra de Bragança. Sérgio Silva. Ouça. Gerente Juninho, um dos mais categorizados gerente do norte do Brasil. Compadre Paulinho, tá por aqui, só de boa. Aí, Danizinha. Ah, compadre, cadê a sunga, compadre? Encontrei outra alguém, mesmo sofrendo. Agora não vou mais sofrer. Aprendi, sem você, quero ser feliz. Parceiro Cleiton, ele e sua celebridade já tá na área. Tá, Cleiton! Sérgio Silva, o safadinho. O clima junino. para cá, Batista e Ventor. Eu te amei, eu sofri e chorei. Aí, Juninho, 00. Mas tudo bem, tudo passa, acabou. Basta dando febre no Luciano, dor de cabeça, muita onda, meu irmão. Mesmo sofrendo, agora não vou mais chorar. Aprendi, sem você quero ser feliz. Agora comitiva Carroça Festa, meu amigo Vano, seu Gelária. Não vou mais chorar. E o Shake voltou. Para trás, o que passou, passou. Nem me lembro mais. Vai querer voltar, você vai chorar. No jogo tem muita coisa boa pra rolar, viu, gente? Pode chegar juntinho pra curtir a Luxuosa, pra você fazer aquela festa legal, a festa junina. E a gente já na domingueira, 32 graus no máximo. Ô, Pelé! Coração! Carroça da Saudade. Não admito que me fale assim. Eu sou o seu 16º pai. Sou primogênito do seu avô, primeiro curandeiro, o correteiro das mulheres que corriam sobre o teu nariz. Me deve respeito, pelo menos dinheiro. E vai ir também, nosso esse é o grande parceiro, ele é Mariane, Brari Forrosando, na moral. Um asteroide pequeno que todos chamam de terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de terra. Se Crimetônia desce em teu olhar e quatro elos prendem tua mão, cala-te boca, companheiro, vai embora de malcriação. De outro jeito não se dissimularia a tua criação. E foi o silêncio que habitou-se no meio. Esse é o cometa fulgurante que espatifou. Um asteroide pequeno que todos chamam de terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de terra. Oh, ei, ei, ei, ei. Alô, Brasil? Aqui é Raidona. Carroça. Ritmo do Jorge. E tome chinelo. Luxuosa Carroça da Saudade. Pitona Caceteiro. Se Crimetônia desce em teu olhar e quatro elos prendem tua mão. O padre Paulinho, o grande marketing do Point Show. Companheiro, vai embora. Acabou aquele corpo a corpo. De outro jeito não se dissimularia a tua criação. E foi o silêncio que habitou-se no meio. Esse é o cometa fulgurante que espatifou. Com o padre Paulinho e com madre Danizinha, agora na luxuosa carroça da saudade. Olha a barcarena. Vamos assim, ó. Quando a saudade invade o coração da gente, pega veio onde corri um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segura o chururu. Quando a saudade invade o coração da gente, pega veio onde corri um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segura o chururu.

espetáculo audiovisual do planeta. Toneladas de som e luz. Um espetáculo pra ficar na história. Começando a saudade. Como é que é? Fale o que você quiser falar, mas não me abandone, por hoje a presença da Solange, rapaz. Meu irmão, pelo amor de Deus. Pensa num cara que gosta da sogra. É o compadre. Você é tudo que eu tenho comigo. Saudade, o Franginha detona! A gente briga e se ama, se rola na cama. Quando me desejo, ficar com beijos. Nosso amor é chama, é fogo, é paixão. A frente de amor. Não tem um rio lá fora. A gente só quer destruir nossa vida. O sonho também! O Antônio, sua primeira dama, tá na área. Um abraço do Hélio do Virginha. Tá curtindo a Luxuosa. A carroça. Fica comigo, mas não vai embora. Mas não vai embora. Briga comigo, amor, briga comigo. Mas não vai embora. Briga comigo, mas não vai embora. Mas não vai embora. Sou eu quem te implora, amor, briga comigo. Mas não vai embora. Orgulhosamente Marajoara. Luxuosa carroça da saudade. Não somos o orgulho do Pará. Somos sim orgulhosamente paraense. Faço o que você. Lúcio CDs. O homem é bom, o homem é espetacular. Querida Bambila, comemorando o seu aniversário, tá com toda a família. Meu Deus do céu, vamos tomar todas. Já estão aqui nas Depa. Vamos se embora nas Depa. Já começou o Franginha recorde. Aí, Ivan. O Jessé também, toda a galera. Um abraço pra você. Tá por aqui recordando, da moral. Vamos embora, Stefa. Briga comigo, mas não vai embora. Mas não vai embora. Solo do Marajó. DJ Wellington Franginha. Tocando a saudade. Carroça da Saudade, trazendo as top dançantes. O tipo de homem que açoita a mulher. Carroça da Saudade. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Wellington Franginha comandando. Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. Minha saudade, meu irmão. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, amada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Ah, é gostoso demais esses momentos. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. E a vida? A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Professor Ronaldo, futuro conselheiro do Clube do Remo. A vida tá por aqui, sai de boa. Mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como da lua maçã. Eu sou seu fã. Nosso amigo Papita, tá no apoio por aqui. Mais tarde vai dar aquele sono. Vai degoando, né, Papita? Vamos lá! A carroça. Ah, é gostoso demais esses momentos. Se o seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a... Nosso amigo Alan, um abraço a você. O nosso repórter dos finais de semana, ele sabe tudo o que acontece. Não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser bom, volta logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser bom, volta logo a maçã. Eu sou seu. Venha ver como é que eu estou. Venha ver como você me deixou. Venha ver que eu não posso mais ficar assim, sofrendo sozinho e você tão distante de mim. Lúcio CDs. E essas músicas aí, a minha querida Solange lembra lá do Estrelinha, na época. Me fez sentir nos seus abraços. Como é que é? O amor mais puro que eu já vi. E venha ver como é que eu estou. Meu parceiro Rui, como você me deixou. Olha a Lourinha, tá na área. Um abraço a você, Rui da Pedreira. Venha. Meu parceiro Velha Guarda, eu não posso. Velhos tempos de Daphne Somers. Alô Rui, um abraço a você. Sofrendo sozinho. Chegou Cedine pra recordar. Eu não pensei que você fosse assim sem. Parceiro Raul Solteirão, abraço a você, meu irmão. Por ali, recordando no Bate Sai Vem Toca. Vai! Matando assim os sonhos meus. Venha ver como é que eu estou. Alô, Milton, um abraço a você. Vem. Rapaz, bateu um branco, mano. Como você me deixou. Venha ver. Eu não posso mais ficar assim, sofrendo sozinho e você tão distante de mim. DJ Wellington comanda e arrebenta.

Carroça. Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama. Nosso amigo Tio Paul, lá do bar, bagulho doido, rapaz. Por ali só no apoio. Bora! Roça da Saudade. Um vício em cada apresentação. Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. A carroça. Carroça da Saudade. Lúcio Cenês. Linda como a madrugada, ela me olhava querendo falar. Negra como a noite escura. Tá chegando o aniversário do Carlitão. Véspera do Dia dos Pais. Carroça da Saudade. Vai ter Príncipe Negro Retrô. Cineral Digital. Rubi Saudade, o lendário. Fazendo a Via Show. Temos ingresso ali com o nosso gerente, Juninho. O Carlito tá aqui, fazendo corpo a corpo. Só na manha. Uma chama ardente e o seu corpo quente. Grande César. O homem da conveniência já faliu. Para ver! Quando abracei, senti estremecer. A gente parece aqueles gatos de mercadinho. Só observando. Para a saudade rolando, é da Estefa! E você vai dançando aí, ó! saudade existe, é só procurar. Deixa esse papel de boba, ele só quer você pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor. Veneza brasileira. Não fique assim tão triste, pare de chorar. A felicidade existe, é só procurar. Deixa esse papel de boba, ele só quer você. Natália e Luciano, da família Futshop, já tá por aqui, um abraço a você. A galera vai chegando, chegando, pra curtir aqui nas Depa. A monstruosa! Meu amor. Na gente da carroça, viu, gente? E já começa na quarta-feira. Na quarta-feira, compadre, já começa. Aí o forrozão do Corte Silva, em frente ao Cidade Euforia. Quarta-feira tem a luxuosa carroça da saudade. E na quinta-feira vamos estar lá no Casota. O maluquinho já distribuindo as cortesias. Vamos estar no Casota, quinta-feira. Sexta-feira, Caribe Show. Sábado, Santa Maria. Eu quero um abraço apertado. Domingo, no Clube do Jet, no Tironé. Segunda-feira, Palácio dos Bares. E o calor do seu corpo. Terça-feira, na Vigia, né, Alan? Eu quero um amor com ternura. Quero muitos carinhos seus, toda sua doçura. Quero você para sempre comigo, amor. Pois você. Elias também, já na área, um abraço. A Benedita também, a Sandra. Tá aqui curtindo a saudade. Como é que é? Bora, Stefa! Eu lhe darei minha vida e o meu coração. E o um mundo de emoção. Pois eu sou seu fã. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer. Pois nada faz sentido sem você. Meu parceiro dos manos da saudade já tá por aqui. Já tá no circuito. Não esqueci de você. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. A Carroça da Saudade, comando DJ Wellington Franginha. Quero você para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda de flor. Quero ser seu divã. Minha vida e o meu coração. E um mundo de emoção. Vem, pois eu sou vem, seu fã. Vem, carroça, vem, vem, vem. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer. Pois nada faz sentido sem você. Meu olhar distante, sou pássaro errante. Sigo a te buscar. No fumaça louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você. O nome da fera é Ayla. Então pronto, tá na área. Me ama assim que começa. Indo na piscina cedo com os pais. Depois meu irmão, pelo amor de Deus. Me mata de amor. Alô, Solange! Me ama, vive até me engana. Se rosque em meus braços, me mata de amor. Agora você tem a Luxuosa. Vem você também recordar conosco. DJ Wellington. Sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você. Bora ver, Jake, bora ver, Jake. Já vi que não dá. Me ama. Carreira solo, Jake. Me ama, não me engana. Viver melhor cair na brecha. Me mata de amor. Me ama, me ama. E essa vai pro Vidigal. Vive até me engana. Bora, saudade aí, ó. Vai se curtir. Ainda é bem cedo, tem muita coisa boa pra rolar. E a gente vai rolando a saudade da moral. O Wellington Franzinha vai comandando, só de bom. O Wellington Franzinha comandando. Aqui pra você. Aqui. Na Carroça da Saudade. Na Carroça. Amigo Alex, dos fanáticos, juntinho com a sua esposa por aí, será mãe, é. O que eu quero é viver. Carroça da Saudade. Viver a vida, viver cantando, ser muito feliz te amando. Viver a vida, viver cantando, ser muito feliz te amando. Já gravando aí o Lúcio Cedês. Você levar essa lembrança aí pra sua casa. E o maluquinho já dá apoio por ali. Distribuindo as cortesias, quinta-feira tem casota aí, galera. E a luxuosa Carroça da Saudade no casota. Quarta-feira, porrozão. Aí do Corte Silva, em frente ao Cidade Folia, meu Deus do céu. É a luxuosa. Vou cuidar mais um pouco do coração. Já cansado da solidão. Se pelo

Não precisa ficar tão distante. Nosso amigo Blade, um grande abraço. Ele que é de... da galera aí, acabou o sossego, né? Tá por aqui na carroça. Muito obrigado, olha o Blade. Tá aqui na Steva. Já deu aquele banho de piscina, né, Blade? Um abraço do Franzinha. Bora curtir. Chega pra mim como o sol que clareia o horizonte. Não precisa ficar tão distante. O amor não se esquece assim. Yeah, yeah, chega pra mim. Muita saudade. Para curtir na moral. Para curtir na Stefa. É domingão. Já chegou o verão. Bora, compadre Paulinho. Aqui também o nosso amigo DJ Pedrinho. Fala, Pedrinho! Um abraço do Franzinha. Curtindo a saudade, Pedrinho. Você não aceitou, então chorei. Vem curtir e vem dançar com a dos Juas aí. Confesso, fiz loucuras por você. Mas foi tempo perdido pra café. Mas saiba que não sou de desistir. Você ainda vai cair. Sei que tudo pode acontecer. O Deoge também tá na área. Um abraço a você aí, Deoge. Bora curtir, meu irmão. Bora, Evaí. Bora, Mariane. E a saudade, meu casal da pedreira na área. Tá curtindo? A carroça da saudade. DJ Wellington Franginha. O DJ. Você respeita. Só na manha. A minha tentativa foi em vão. Eu sei. Pra querer ganhar seu coração. Oh, oh, oh. E todos os argumentos que criei pra você. Você não aceitou, então chorei. Eu fiz loucuras por você. Mas foi tempo perdido, fracassei. Mas sabe que não sou de desistir. Você ainda vai cair nas minhas mãos. Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. Todo meu. Essa chave aí, Pantera. Todo mundo. Bora curtir, Estevam! Rui, é pra trazer neném, é pra tomar um banhinho de piscina, né? Só que é tu, meu irmão. Vou me entregar, meu amor. Como eu gosto de você. Oh, oh. Eu não quero coisa boa pra rolar, viu, gente? A gente vai detonando o Wellington Franjinha aqui no comando pra você dançar. E você vai dançando, dançando a saudade. Um clima de flash brega bem legal. A carroça. O Wellington Franjinha comandando. O Wellington. Tanto amor. Meus parceiros aí do Bar da Via Show. Ali, tá lá, bora. Essa solidão. Bora. Como eu gosto de você. Meu bem, não quero te perder. Só a você vou me entregar, meu amor. E a saudade aí. Como eu gosto de você. E é na Stefa. Essa música aí, Rui. Como eu queria te encontrar, correr para os teus braços e falar o quanto ainda gosto de você. Provar que agora tudo em mim mudou. Já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. Carroça da Saudade, o show que vai ficar marcado para sempre em sua mente.